Gol no 396 no localizador, campo à vista. Gol no 396, chame a torre 1895, campo oposto. Obrigado, bom trabalho. Gol no 396. 627 para o táxi. CAB de 82, alterna Salvador, 3 horas e 20. 1397. Reportaremos. 5.0, Chanel 6327, boa tarde. Salvador, boa tarde, Chanel 6327, ponte 0 da 1-0. Boa tarde, mantenha o ponto de chegada. Mantendo, Chanel 6327. Aguarde coordenação com Recife e Guarau no 0. 1 no 0 graus, 1 no 9. Gol no 396, informa o Xingu decolando da 1-7. Ciente, gol no 396. Autorizado direto Guanambi, Guarau no 0. Obrigado. Repouso, pista 10. Mike Braviante decolou aos 37. Chame controle em 1-20 decimal 8. Já aqui, 1-20-8, grato. Já direto, 3-2-0. Depois chama o Max 4-0-5.